pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje eu estou muito feliz porque estamos aqui para falar de uma das minhas franquias favoritas, que é Brinquedo Assassino. Acho que nem precisa de muita apresentação, né? Todo mundo sabe quem é o Chucky, seja gente da nossa época aqui, né, do podcast. Eu lembro de assistir Brinquedo Assassino e ficar aterrorizada com aquelas cenas na fábrica de brinquedos quando era criança. Mas até hoje a gente tem produtos da franquia saindo, né? E cada vez melhores, gente. Porque a série, ó... A gente falou de Severance, falamos de Yellow Jackets aqui, mas a série do Chuck, eu acho que vai... Pode tomar esse lugar aí, ainda esse ano. Mas vamos ver o que os meus coleguinhas acham. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Samuel. Olá, Felipe. Olá, Infernautas. Hoje um pouquinho rouco aqui devido a esse tempo seco, mas para falar do Chuck, que é uma franquia, né, que tem alguns deslizes ali, mas eu adoro e não podia faltar hoje. É isso. Boa noite, Samuel. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ivo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Infernauta. E hoje é o grande dia em que nós finalmente vamos falar sobre a franquia de terror de maior sucesso da história do SBT, né? Porque eles reprisaram os três primeiros filmes a rodo, em todos os horários possíveis. A gente criança assistindo o Chuck matando e esquartejando no almoço, durante o almoço. Assistia todas as reprises. Eu não tinha todas. Medo, não assistia, não. Eu morria de medo também, mas assistia. E boa noite, Felipe. Olá, Sil, olá, Infernautas. Eu estou muito feliz em estar nesta gravação, porque todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que eu sou apaixonado pela Jennifer Tilly ou pela Tiffany, como ela própria diria. Ai, meu Deus, bateu uma confusão, nem ela mesma sabe quem é. E eu concordo que o Chuck, pra mim, a gente vai talvez discutir isso, ele é o personagem dos anos 80 que melhor passou pelas décadas até a atualidade. Se você for pegar ali os principais slashers dos anos 80, ele é o único que segue em atividade e com filmes e produtos muito bons. A série de TV é maravilhosa. E uma outra questão que a gente também vai discutir, eles têm uma linha cronológica única, não é aquela bagunça a la Halloween, MTV e por aí vai. Então acho que só isso já dá crédito positivo. E sério, minha gente, vamos, alguém não gosta da Tiffany? Ela é maravilhosa. Eu não vou nem falar do primeiro, segundo, terceiro. Eu vou ficar quieto aqui. Quando a Tiffany entrar, aí eu me manifesto. Eu nem devia ter te chamado agora. Devia ter te apresentado só daqui metade do programa. Três filmes. Mas é, como o Felipe falou, é uma franquia bem consistente, né? E acho que ela se beneficia muito de ter o Don Mancini desde o começo, né? Acho que nenhuma franquia dessas maiores, assim, tem o envolvimento das mesmas pessoas sempre, né? Do criador, assim, do... No não, caso do não. Mancini, começou como o roteirista, né? O criador dos personagens e tal. E a franquia, então, se beneficia muito disso. Com certeza, porque aí você pega, por exemplo, o próprio Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Hellraiser, Halloween, são produtos que foram, talvez perderam muito das suas identidades, porque eles foram, tiveram seus direitos vendidos, não permaneceram com os mesmos realizadores, e depois esses, alguns realizadores tentam voltar e o nível até melhora, mas aí já o estrago já foi feito. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é, sim, o Don Mancini, ele, eu acho que ele tem esse, ele leva esse crédito de manter a série, a franquia, a marca, pelo menos respeitando a mitologia que ele próprio criou. Não é, sabe, porque às vezes você pega uma franquia que você iniciou, abandonou e voltou, e depois você esquece da mitologia que você próprio criou, a lá Ridley Scott com os Prometeus da vida dele. Mas eu acho isso, o Dom Mancini, ele parece realmente essa pessoa muito cuidadosa com o produto dele. Eu até quero falar disso depois, rapidinho, só para complementar uma coisa que o Felipe falou, essa parada de respeitar a mitologia que ele mesmo criou. Eu estava vendo umas entrevistas com o Dom Mancini, ele fala sobre o roteiro original, mas quando a gente começar a falar do primeiro filme, eu falo quais eram as ideias dele, porque ele mesmo não gostou muito lá no começo de Pra Onde Foi. Mas depois ele acabou seguindo e virou isso que a gente tem hoje, que foi ótimo. Pode ir, Samuel, desculpa. Não, é só complementar vocês de que realmente a franquia Brinquedo Assassino, ela tem um grande nome por trás, que é o do Dom Mancini, né? De 88 até a série de 2021, ele tá basicamente à frente. Ele só não teve à frente realmente nada, não trabalhou em nada no remake de 2019. Não tem o nome dele ali. E aí a gente pega que foi um grande desastre. Mas de fato é muito uma questão do quanto ele se empenhou com essa franquia, do tamanho de amor que ele tem por esse produto. Porque até como a Sil falou agora, ele tinha algumas outras ideias do produto no início que não foram utilizadas, foram descartadas, e ele acabou fazendo o que acabou vindo às telas. Mas principalmente Chucky, teve o Brinquedo Assassino teve uns altos e baixos bem foda. A gente vai falar um pouco mais disso lá pra frente. Mas, por exemplo, o filho de Chucky quase matou a franquia. Ai, Então eu amo, amo aquele é filme, uma meu gente. injustiça. É uma Hoje é um filme injustiça. praticamente cult, ele é um filme Não. aclamado hoje, mas na Ah, não, época ele para foi um mim grande ele desastre de Ai, não, para mim bilheteria ele já e crítica. foi Então para mim a já gente foi também aclamado da época. a gente também lembra de algumas as próprias continuações, Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3, tem uma série de problemas. Enfim, a gente vai fazer mais, conversar mais, mas realmente se Chuck tá vivo hoje e tá bem, e inclusive tá muito bem, praticamente muito acima de todos os seus produtos semelhantes dos anos 80, do início dos anos 90, é por causa desse cara, Dom Mancini. Então, porque ele se manteve num esforço gigantesco praticamente a vida toda para que Chuck, o Brinquedo Assassino, se mantivesse dentro desse universo de produções audiovisuais. A gente ama o Dom Mancini, resumindo. Bastante. Amamos o Dom Mancini. Ai, queria muito que ele viesse para um festival do Boca. Nossa! Já pensou? Seria Eu lindo. lembro que uma em 2015 eu fiz tinha uma festa fantasia, né, de Halloween, e aí eu não sabia do que ir. Aí acabei comprando uma jardineira jeans assim e pintei igual do Chuck, pintei, gente, ficou perfeito assim. Tem até hoje uso no dia a dia. Suas E fantasias são fui. sempre legais, Silti. Halloween, adoro. E aí eu mandei pro Dom Mancini no Twitter, perguntei se estava aprovado, ele disse que estava. Ah, que legal. Ai, de tudo. Depois mando os prints pra vocês verem que eu até salvei. Mas enfim. Primeiro filme, então, Brinquedo Assassino, ou Child's Play no original, né? Foi lançado em 88. A direção é do Tom Holland, que já tinha feito A Hora do Espanto, que acho que todo mundo ama também, né? Sim. Com o roteiro, então, inicial, né, foi do Dom Mancini, mas o próprio Tom Holland e o John LaFia também trabalharam nesse roteiro. Eu vi o Dom Mancini falar que foi mantido tipo 50% do que ele tinha escrito originalmente. Ele escreveu na faculdade em 85, assim. Inclusive, o nome do filme ia ser Batteries Not Included. Inclusive, ele é baseado num curta, né, que o Dom Mancini fez para a faculdade. Eu esqueci o nome desse curta, mas ele conta a história justamente de um garoto que ganha um brinquedo, um boneco, e assassinatos começam a ocorrer depois disso ao redor do garoto. Só que ele é um estilo de filme, quem é o assassino? Então, porque a premissa desse curta é quem, afinal, tá matando as pessoas? É a criança ou é o brinquedo? E aí tem a revelação no final. Que, inclusive, também é baseado em um episódio de Twilight Zone, né? Então, algumas referências para a criação do primeiro filme. Porque o que é o Brinquedo Assassino, né, de 88, né? A gente tem, já logo no começo, o serial killer, o Charles Lee Ray, que ele é finalmente encontrado e caçado pela polícia. Ele já tem um histórico gigantesco. Mas quando ele está prestes a morrer nessa caçada, ele usa magia voodoo para passar a alma dele para um boneco de Guy. A gente tem que lembrar que Brinquedo Assassino, ele tem uma interessante crítica ao consumismo. É um tanto quanto tímida, mas tem a questão de comprar as coisas em grande quantidade, comprar o desnecessário, de ter as grandes corporações, as grandes empresas estarem sempre empurrando para a gente necessidades que não são necessidades. Então ele tem um pouco desse discurso, né? E aí depois disso a gente vai acompanhar o Andy Barclay, que é uma criança que quer um good guy, mas a mãe dele simplesmente não tem grana. Inclusive tem uma cena maravilhosa logo no começo, que o Andy lá todo humildezinho prepara um café da manhã para a mãe dele, porque quer ganhar um good guy. Então ele tenta ser o mais maravilhoso possível com a mãe dele. E aí a mãe dele dá para ele o presente de aniversário dele, que é uma caixa igual a de uma caixa de um good guy. Mancada, hein? Foi mancada. Só que quando o Andy abre, é uma calça, velho. Puta que pariu. Esperava brinquedo, ganhou roupa. Então, o maior pesadelo de uma criança já é. Esse filme já é filme de terror pra uma criança, porque a criança que é o brinquedo e ela ganha uma roupa, ela é uma criança traumatizada. Então, o pobre do Andy já se lascou nessa primeira parte. Nossa, terrível, terrível. Só que aí a mãe dele consegue comprar um good guy. Que, diga-se de passagem, ela compra de um mendigo que tá vendendo na rua, assim. Outras coisas que não fazem muito sentido. E ele tá vendendo meio que pela metade do preço. Tá óbvio que o mendigo roubou a porra do boneco. Só que ela vai, beleza, eu vou dar pro meu filho, vou comprar, vou levar. E, obviamente, é o boneco amaldiçoado com a alma do Charles Lee Ray. Uma coisa que vale ressaltar é que o Chucky, ele é todo feito em animatronic, né? Inclusive animatronic absurdamente bem feito para a época e controlado por cinco pessoas, cheio de expressões faciais. E quando o boneco entra na vida do Andy, o Andy é louco pelo boneco, e eu já quero fazer um comentário de caralho, porque as crianças são loucas por um boneco feio daquele, pelo amor de Deus. É absurdo, é o boneco mais feio que existe na história da humanidade, é o Chucky. Não tem, não tem. Nem a Annabelle é tão feia. Ah, Então, não. assim, é triste. E aí começa, né, os assassinatos, a primeira morte é babá do Andy. E uma coisa legal que vem, inclusive, do curtazinho do Mancini, que é o uso da visão em primeira pessoa. E quadros mais fechados, né? Pra dar um meio que uma vibe de que, ai, quem é que tá matando, afinal de contas? Por mais que a gente saiba desde o começo que é o Chuck, não tem aquele mistério de quem é o assassino, mas eles usam isso também, inclusive pra disfarçar os problemas de animação do boneco. Eles usam uns quadros mais fechadinhos. Então, as investigações sobre as mortes caem sobre o pobre do Andy, que vai parar em um hospital psiquiátrico. Enquanto ele tá lá no hospital, a mãe dele percebe que o Chucky tem alguma coisa de errado, principalmente porque ela percebe que as pilhas nem estão dentro do boneco. É a cena que ela levanta a caixa e caem as pilhas. Mais um ponto da crítica ao consumismo, que as pilhas são exclusivas, né? Elas são pilhas good guy. Então tem esse detalhezinho. E rola uma cena ótima, maravilhosa, da briga do boneco com a mulher. Ele morde ela, arranca pedaço, até que ele consegue fugir da casa. E o Chuck tenta depois atacar o próprio detetive, né, que tá investigando. E aí depois, nessa luta do Chuck com o detetive, ele é ferido. Ele não consegue matar o detetive, mas e ele é ferido, ele sente dor. E aí ele fica puto, né? Porque ele, porra, eu sou um boneco, se eu sou um boneco, não é pra eu sentir dor, caralho. Então ele vai atrás do mestre do voodoo, o cara que ensinou o voodoo pra ele. E o personagem lá, o feiticeiro, ele explica que o boneco tá virando humano, né? E que ele precisa. E esse é um conceito bem bizarro, né? De que os órgãos estão começando a nascer dentro do Chuck, e aquele boneco, uma hora ou outra, vai virar um humano anãozinho. Ele precisa passar. E ele descobre que precisa passar a alma dele pro Andy, porque ele tem que usar. Ele só tem essa janela de passar a alma dele pro corpo de um outro humano que foi o primeiro para quem ele se revelou, que foi o Andyzinho. E aí vem aquele princípio de que vai ter praticamente em quase todos os filmes, que é o Chuck querer passar a alma dele para um corpo humano. Sobre o filme, assim, também, no geral, eu gosto da ideia de que ele é um filme de horror, mas tem muito comédia. Eu acho que é o maior trunfo dele é não se levar a sério. Porque quando a gente para pra pensar justamente os semelhantes da época, né? Leatherface, Jason, o Fred Krueger, todos têm a questão de serem muito de horror, toda a questão do slasher. O Brinquedo Assassino não, ele é um filme que tem uma pegada muito diferente mesmo. Inclusive, com o que eu gosto de dizer que são finais de grandes lutas. Parece filme da Marvel, porque os Brinquedos Assassinos eles vão ter grandes lutas no final. Inclusive, aí vai virar a luta da mãe, o Andy e o detetive contra o Chucky. Tem soco, tem desmembramento, tem fogo. Parece que não vai acabar nunca. O boneco tá só o pedaço, tá todo chamuscado, tá acabado, mas ele só morre quando é atingido com uma bala no coração. E fica lá, né? O corpo estendido no chão, basicamente. Uma curiosidade, que o filme custou 9 milhões e ele tirou 44 milhões de dólares. Então foi um puta investimento, deu muito certo. E, claro, virou um clássico imediato. Entrou pro hall dos grandes assassinos de filmes slashers, praticamente. Inspiração para uma série de novos produtos, filmes, simplesmente tudo que tem boneco no meio, todo mundo, a primeira coisa que pensa é Chucky. Então, primeiro filme de 88, assim, um marco. Acho que ele funciona até hoje quando a gente assiste. Tem algumas coisas bem, assim, você tem que dar uma desligada, porque tem muita coisa que não faz nenhum sentido. Inclusive, a questão do próprio voodoo em si, ela é bem problemática. Acho que nós já falamos disso em outros podcasts, né? Que questão do estereótipo, é um puta de um estereótipo, não tem nada, não tem uma representação real ali. O Charles Lee Ray aprendeu um feitiço como se só ler um lencinho com a inscrição fosse suficiente para você entender como se faz um feitiço voodoo. O próprio mestre dele diz: Ah, eu não vou. Quando ele é abordado no começo, né, pelo boneco do Chuck, ah, eu não vou ensinar você como você pode voltar a ser humano porque você é do mal. Porra, se ele era do mal, não era pra ter ensinado desde o começo como é que ele fazia o feitiço de transferência do corpo, né? Mas enfim, é um filme que funciona até hoje, eu acho. Gosto bastante o primeiro filme. Um clássico, simplesmente. Maravilhoso. Samuel, você falou perfeitamente, brilhantemente. Eu quero apenas complementar, eu concordo com tudo que você disse, mas eu quero destacar, eu acho que também um elemento que eu acho que ajudou muito o primeiro filme. Em algumas sequências tivemos, em outras não, mas eu quero destacar o elenco, porque eu acho que boa parte do Brinquedo Assassino também se dá pela nossa relação com os personagens. E aqui eu acho que isso ajuda, inclusive, na nossa imersão da história. A começar, claro, pelo próprio Andy Barclay, que é interpretado pelo Alex Vincent, que na época eu acho que tinha 6 anos, ou qualquer coisa parecida, 6, 7 no máximo. E ele é a criança mais fofinha do cinema de terror. Ele é ao mesmo tempo frágil, ao mesmo tempo ele parece uma criança de verdade, ele não parece que está encenando. Eu acho muito legal porque algumas palavras ele não consegue falar. Ele se enrola no meio das palavras. E o Andy vai ser o principal antagonista do Chucky. Mas eu acho que o Alex Vincent tá muito bem no papel. Eu gosto muito também dos adultos. Então, o Chris Sarandon, né, que é o policial, o Mike, que tinha trabalhado com o Tom Holland lá Hora do na Hora do Espanto. Espanto, tá muito bem também como detetive. A Catherine Hicks como a mãe. E pessoal, não podemos deixar de mencionar o Brad Dourif, não é? Que ele faz o Charles Lee Ray, o Mano, e empresta a sua voz brilhantemente ao Chucky. Então eu acho que, além de tudo isso que o Samuel falou, o filme ainda foi beneficiado de ter conseguido um bom elenco. E um elenco que, para aquilo que se precisava, funcionou muito bem. Eu acho que uma das coisas assim, também interessantes desse primeiro filme é que você realmente não há aquele mistério, você sabe que é sempre o Chucky que tá cometendo as mortes, mas ele também traz umas mortes muito boas. A morte da babá é para mim uma das melhores da franquia inteira. Do próprio o mestre do voodoo. Tem um médico lá que ele coloca uns eletrodos nele. Desfibrilador, não era? Então assim, eu acho que ele acerta em quase tudo. E a própria sequência final, e aí também concordo, realmente é uma luta sem fim ali. É tiro, é bala, é fogo, E vai só piorar nos próximos. Mas era isso que eu ia dizer. Apesar disso, eu compro como algo provável. Assim, claro, dentro da logística de um filme de um boneco possuído pela alma de um assassino. Mas assim, me parece, sabe, ele se passa em um apartamento, não é assim, tipo, num trem fantasma, como vamos chegar daqui a pouco. Uma coisa que o Samuel falou, essa questão do humor, mas eu me lembro do muito assim do primeiro filme de. Aí já vou falar de quando eu vi a primeira vez, né? Não das revisões. A primeira vez ele. Eu achei um filme muito pesado, muito. E ele cria um pouquinho, assim, dessa dicotomia sobre quem estava matando, porque no início o Chuck vai falando no ouvido do Andy, né? O Andy vai andando e ele vai seguindo ali o que o Chuck vai falando, vai mandando. Aí, mesmo a gente sabendo que o Chuck, né, estava possuído, até então a gente não imaginava ele com movimentos. As primeiras mortes ali era meio que criou um pouquinho de dúvidas se ele estava mandando o Andy fazer ou não, né? Tanto que alguns filmes depois ele tem essa coisa de ter incentivar uma pessoa a matar assim no, em alguns outros personagens que entraram na franquia. Mas assim, eu me lembro muito, assim, é muito saudosista esse filme do VHS da década de 80, início dos anos 90, que eu acho que é quando eu comecei a ver. É muito saudosista, é muito muito legal lembrar disso, de eu ver esse filme pela primeira vez. Era divertido. Era um filme que acho que pegava muito a gente, assim, porque é isso, né? Assim, mesmo se não fosse um boneco feio, a gente, sei lá, a gente tinha o Fofão, sabe? A gente tinha similares, a gente tinha a Xuxa, que as pessoas falavam que acordava de noite. Então era um negócio que pegava a gente de jeito, assim, era um medo muito, muito nosso, né? Então, acho que deve ter sido bem marcante para muita gente da nossa geração, assim. Vocês falaram, né, dessa questão bem problemática mesmo, concordo, sobre como o vodu é abordado, né? E essa foi uma das coisas que o Dom Mancini não tinha colocado no roteiro dele, porque a ideia dele era que o Chucky fosse uma encarnação da raiva do Andy. Porque o Andy era uma criança muito solitária, como é mesmo, né, no resultado final, assim, com um pai que já faleceu, a mãe que precisa trabalhar muito, tem pouco tempo para dedicar a ele. É, e aí ele consegue esse melhor amigo, que é o Chuck, e o boneco Chuck seria um boneco que sangrava mesmo, né? Tipo esses... É, a bebê que faz xixi, uhum. A boneca que faz xixi, só que o Chuck ia sangrar, né? Até a Kyle fala isso, né? No segundo filme, a gente chega lá depois. Mas era isso, tipo, se você derrubasse o boneco, ele talvez fizesse um arranhão, e aí você tinha que comprar band-aids, good guys, pra curá-lo, né? E aí o Andy faria um pacto de sangue desses que você fura o dedão, né? E junta com o dedão do coleguinha. E assim ele criaria o Chuck, né? Seria mas bem mais legal. E aí não existiria um Charles Lee Ray também. É, já ia dizer, não gostei muito porque ia perder o Charles. É. Exato. Porque, e aí a partir do segundo, quando, né, chamaram o Don Mancini para escrever o roteiro do segundo, daí ele teve que trabalhar a partir dessas ideias que já não eram totalmente dele, né? Em parte sim, em parte não. Mas, como eu disse, acho que o resultado tem sido muito bom, assim. Acho que ele abraçou isso e bora. Mas ele falou, eu achei um pouco idiota na época. Eu preferia a minha versão. Mas tá bom. Essa questão do voodoo, eu vou voltar um pouquinho lá no culto do Chuck, mas vou esperar chegar lá, de como que ele trata isso. Voltemos. É, e só mais uma curiosidade, né? Eu vi que a Catherine Hicks, que é a mãe do Andy, ela conheceu o Kevin Yeager, né? Que é o cara que fez o boneco. Eles se conheceram nas gravações e eles são casados até hoje, gente. Olha que muito fofinho. É. Se alguém teve bom humor na cerimônia de casamento, botaram o Chuck pra levar as alianças. Sim, deveria ter sido, né? Sim, uhum. Por favor. Ai, muito que bem. Mas bom, o filme então deu muito certo, né? Como o Samuel passou os números, foi um sucesso. E, obviamente, logo veio a sequência, Brinquedo Assassino 2... Foi lançado em 1990. Dessa vez o roteiro foi só do Don Mancini, não teve outras pessoas junto. E quem dirigiu foi o John LaFia, que foi um dos roteiristas, né, do primeiro filme. E, bom, gente, a gente já falou bastante do primeiro filme, né? Talvez seja até um pouco tarde avisar que vai ter spoilers, mas como a gente vai falar da franquia inteira, então vamos falar de tudo. Então, ouvintes, cuidado. Caso vocês não tenham visto esses filmes de quase 40 anos. Mas vamos lá, quem quer falar sobre o que é o 2? Curiosamente, eu não lembro, mas o primeiro Brinquedo Assassino, ele é de uma empresa, né? uma distribuidora, uma produtora, que foi vendida para um grupo australiano, se eu não me engano, pouco tempo depois do lançamento do primeiro filme. E esse grupo, ele disse, a gente não quer filmes de terror no nosso catálogo. Então eles venderam os direitos de Brinquedo Assassino. E foi uma disputa que até a Disney estava querendo os direitos do Child's Play. Imagina. Quem ganhou, até eles queriam, imagina a doideira. Como seria, assim, pois é. Quem ainda ganhou bem, os direitos não. Foi a Universal. Então, e curiosamente, só pra terminar, esse grupo australiano faliu 3 anos depois que eles compraram. Bem feito. Erraram, uma maldição. Né, gente? Erraram a mão, erro. Feíssimo. Bem feito. Brinquedo Assassino 2, eles já saíram em 1990, tudo. Todo esse caos foi muito rápido, em 2 anos só. O Don Mancini vem e escreve o roteiro, né? Dessa vez é só ele, se eu não me engano, que assina. E aí, já adiantando, qual vai ser o problema desse filme? Que é basicamente a mesma coisa do primeiro. Basicamente. A mãe do Andy, depois de todo o caos que foi organizado e que aconteceu por causa do organizado, que aconteceu por causa do Chuck, ela tenta processar a empresa criadora do Good Guy, que eu esqueci qual é o nome dessa empresa, Mas enfim, tenta processar eles. Só que aí quando recebe o processo, diz: peraí, essa mulher tá dizendo que um dos nossos bonecos matou um monte de gente. E tá tentando arrancar dinheiro nosso por causa disso? Doida! Resultado: a mãe do Andy é internada em um hospital psiquiátrico e ele é adotado por um casal. E aí a gente vem para coisas que não fazem sentido novamente, que a fábrica ela resolve reconstruir o Chuck a partir dos restos do Chuck morto. Inclusive, a cena ela é ótima, mas a ideia Sério? ela é extremamente estúpida. É uma cena, inclusive, amedrontadora, assim como eles fazem de montar o Sim. boneco, mostra todos os detalhes sendo feitos. Eu acho que, inclusive, é a cena de maior terror do filme, porque o boneco é horroroso. Você olha para ele e você sente medo, assim, é automático. É por isso que eu e as crianças dos anos 90 a gente não conseguia assistir a porra desse filme. Porque só bater o olho no boneco a gente ia ficar em desespero total. Imagina ele matando. Enfim. E aí, pra você ter uma ideia, essa ideia de trazer o Chuck a partir dos restos do moribundo é tão errada que o próprio dono da empresa manda o executivo estúpido que inventou isso enfiar o boneco no rabo, porque. E um dos funcionários morre enquanto tá fazendo o Chuck, porque ele toma uma descarga elétrica de um equipamento, e essa mesma descarga traz o Chuck de volta à vida, né? E aí ele pega esse executivo que teve essa ideia estúpida e transforma. Inclusive, a gente tem uma questão que tem que ser discutida sobre a franquia Chuck inteira, que é: o Chuck sempre tem motoristas. Sempre. Se o Uber existisse nos anos 90, o Chuck seria assim o cliente 5 estrelas. Porque ele tá sempre precisando de alguém para transportar ele. É Seja no verdade. bracinho, seja de carro. O Chuck é que nem cachorro, adora andar de carro. Então, se falar bora passear, o Chuck sai correndo, bora, bora, bora. Então é desse jeito, eu acho é curioso como tem. E todo filme tem pelo menos 2 cenas em que ele tá sendo levado de carro por alguém. Então ele faz com que esse cara leve ele de carro. E ele vai fazer o quê? Vai atormentar o pobre do Andy, né? Então, assim, inclusive, o Andy foi adotado por um casal até legal, não é aquela situação de abuso de pais adotivos que você vai ver, típico no cinema, em séries. Não, o casal trata ele super bem e tal. Só que é um pai meio sem noção, né? Porque o garoto já tá traumatizado pra caralho. O que é que tem? Qual é a primeira coisa que tem, né, que ele encontra na casa desses pais adotivos? Um good guy. Então ele enlouquece lá e tal. Mas quando o Chuck chega, ele percebe que tem esse good guy, pega ele, enterra ele no jardim e passa a atormentar o pobre do Ed, que é humilhado em tempo integral. Tudo, tudo, tudo. E aí aquela coisa. Mais uma vez, todas as vezes o Andy diz: não sou eu, é o Chuck, e ele não tem como provar, porque aí o boneco vira o Toy Story, né? Ele cai no chão, ele fica sem animação, ele não faz nada. E o Andy tá lá, se fudendo o tempo todo, porque tudo acontece ao redor, tudo de ruim acontece ao redor dele. Além de pequenas coisas que vão incomodando. Até na escola, por exemplo, o Chuck pega se eu não me engano, pega uma tarefa do Andy. E escreve fuck you e tal, e a professora vê aquilo e fica toda desnorteada. Enfim, é um inferno pobre do Andy, top 10 crianças mais infernizadas na história do cinema. É um pouco da dó ainda do Andy, porque Nossa, eles nesse filme tinham. mais que nunca. Sim, e eles tinham esse outro boneco, né? Que era um Tommy, que inclusive foi Era baseado. o Foi Tommy, é. batizado por causa do Tom Holland, foi uma homenagem. E aí o Chuck troca, né? Os dois, enterra o Tommy, destrói a cabeça do Tommy, enterra ele. E aí depois disso, o Andy vai lá e tipo. Não, eu vou encarar essa situação, sabe? E aí ele pega o Chuck e leva, tipo, vambora, né? Achando que não, O que tava pobre tudo do Andy, isso, o pobre bem. do Andy pensando assim: vou superar os meus traumas. Exato. Quando o trauma vai dobrar de tamanho, coitado, meu Deus, nossa, coitado desse garoto. Inclusive, tem a Pois. cena maravilhosa do Chuck trocado, aí ele vai falar: Hi, are you Chuck? Aí ele percebe que ele vai falar besteira, os olhos dele revira assim por meio segundinho. Ele: I'm Tommy! Sim. É muito boa essa cena! Enfim, fica aquela coisa, né, a necessidade do Chuck novamente de trocar do corpo, que só pode ser feito com o Andy. Então, finalmente ele consegue. Tem toda a questão da irmã também, né? Que é a personagem que vai entrar e vai participar da franquia mais pra frente, vai voltar em grandes momentos. Mas enfim, aí tem todas essas tretas, tem todas as mortes. O Chuck finalmente consegue pegar o Andy, leva inclusive lá pra uma das fábricas, e aí tenta transferir a alma dele para o corpo do Andy, consegue fazer o ritual, mas simplesmente não dá certo. Porque ele já está há 2 anos sendo Chucky. E uma coisa que é dita no primeiro filme é que ele precisava fazer a transferência o mais rápido possível, senão ele não conseguiria mais. E aí, esse é um dos pontos negativos do filme. Porque tem uma quebra de expectativa. Tipo, o Chucky foi burro e o espectador que esqueceu também foi. Então, tipo. O filme tem todo um objetivo que no fim das contas não se concretiza, e por causa disso ele não entrega nada de novo. E novamente, bizarramente, a gente tem uma batalha final do Andy Épica, épica. épica. Essa é Sim, doida, essa essa é fábrica é muito pancada. boa. Que é do Andy e a irmã dele. Na luta lá na fábrica, entre todos os bonecos good guys empilhados, inclusive adoro esse pano de fundo, é realmente legal. A batalha é bizarríssima, com direito ao derretimento do boneco todo, ele virar uma gosma e a cabeça explodir, porque aí é uma coisa meio, sei lá, o filme do desenho do Papaléguas, né? Que ela coloca uma mangueira de ar na boca dele. E enche de ar até explodir. Então, sei lá, é indústria Zacny, né? Mas foi um filme que novamente deu certo. Eu não sei quanto ele custou, deve ter custado uma mixaria, não, novamente. Mas ele fez 35 milhões de bilheteria. Quase 10 milhões a menos que o primeiro. Mas já dava para manter ali, dava para segurar. O suficiente para garantir a parte 3. Isso, a gente vai É. falar já já. Mas novamente, é um filme bom, mas assim, bom na medida do possível, do entretenimento, mas ele tem esses problemas. O Don Mancini, ele não soube trazer realmente uma novidade interessante para Brinquedo Assassino 2. Não teve. Ele tem a mesma estrutura do primeiro filme. E eu acho essa questão da quebra da expectativa da transferência do corpo, do ritual voodoo, muito deixando o filme lá embaixo. Muito mesmo. Porque tu assiste lá por 1 hora e meia esperando que uma coisa vai acontecer e no fim das contas ela não acontece. Não entregou. Não entregou nada de novo o Brinquedo Assassino 2. E já não tinha como. A gente não tinha. No primeiro a gente ainda ficava esperando até o Chuck se revelar, né? E nesse já não tinha como fazer isso, a gente já sabia. Então foi isso, né? Nada de muito novo assim, ainda sem essa construção, né? Do que, tipo, o que vai acontecer com esse boneco, né? A gente já sabe. Ah, eu gosto do 2. Ele não é melhor do que o primeiro. Eu acho que o 2, na verdade, bom, era a primeira sequência. Então, a sensação que eu tenho é que eles quiseram trabalhar dentro de uma zona de segurança. Não exatamente para ser uma cópia do primeiro filme, embora, claro, alguns momentos pareça. Mas eu acho que assim, eles quiseram repetir o que deu certo e tentar trazer aí algumas coisas a mais. Por exemplo, a batalha no final, realmente, ela é épica. Ela é assim, tipo, o final do Senhor dos Anéis. Sabe assim? É por aí. Mas o filme ele ainda traz algumas coisas que eu gosto muito. O próprio Andy criança, ele continua, você continua com pena dele. Tem algumas mortes muito boas. Eu adoro a personagem da Kyle, que é a irmã. Quem interpreta a Kyle é a Christine Elise, que tinha acabado de fazer algo. Não, não, mentira, mentira. Ela é porque eu assisti fora da ordem. Mas ela iria fazer depois alguns episódios da minha série do coração, Barrados no Baile. E eu acho que ela tá super bem como a irmã, e eu gosto da relação de irmãos adotados, né, dela, da Kyle com o Andy. Eles podiam ter caído no clichê realmente de uma família que maltratasse ele. Não, mas eu acho que funciona. E minha gente, o Chucky mata a Grace Zambrinsky, que ela faz a assistente social, e que inclusive a culpa de tudo que acontece de errado no segundo filme é dela. Porque ela é agente de adoção. Sim. Aí ela bota o Andy nessa família. Aí o Chuck liga pra ela e diz: "Oi, eu sou o tio Chuck do Nossa Andy. Senhora. Eu queria saber onde é que ele está." Ela: "Ah, por não, o endereço é esse." Aí ela morre. Bem feito. A Grace, ela é uma atriz já, assim, muito com currículo extenso, já trabalhou em Twin Peaks, um monte de coisa. E morreu, né? Aí pelas mãos do Chucky. E é isso, eu acho que ele é um bom filme, ele não chega a ser inovador, mas ele trabalha numa zona de segurança sem necessariamente ser uma cópia, que é o que vai acontecer, acredito, a partir do terceiro filme. Mas eu gosto da Kai, eu acho que ela é uma personagem que eu até queria ter visto mais. Ela volta, né, assim, na série da TV e tal, mas eu acho que foi uma dupla que funcionou, o Andy e a Kyle. Eu acho também. Gente, concordo. Concordo com tudo que vocês falaram, tá? Vivo sucinto. Sim, eu Inclusive, acho que. da questão dos irmãos, rapidinho tem uma cena maravilhosa. Que é logo quando o Chuck finalmente se revela pro Andy, ele já de cara, tipo, vai se fuder, garoto. E aí ele amarra o Andy na cama. Na cama. É, bota uma meia na boca Bota uma dele. meia pra sufocar ele, começa a fazer o ritual. Que aí é quebrado quando a Adendo irmã entra pela embalar. janela e encontra ele amarrado, e aí começa a desamarrar ele. Como é que você conseguiu se amarrar sozinho? Sim. Falou, conseguiu sozinho. O menino conseguiu se amarrar sozinho, ainda colocava a meia na boca. Vaca. Pô, Super coitado, Ed. possível, Tudo que super ele possível. fala, meu Deus, nada é pior que a Cassandra, né, da Guerra de Troia, que era pra amaldiçoada. Nada. Só lembro dela, bichinha, coitada. Bom, mas Andy sobreviveu ao 2. E aí a Universal disse: "Olha, fez quanto? 30, 35 milhões? Ô Dom Mancini, vem cá. Seguinte, escreve o roteiro do 3." Aí o Dom Mancini: "Não, mas espera aí, tá muito em cima. Eu preciso de um momento. O processo criativo não é assim, não. A Universal é assim, sim. Quem assina o cheque somos nós, e você vai escrever o roteiro e escreva rápido." E aí surgiu o Brinquedo Assassino 3, que para mim é o fundo da franquia. Alguém quer Pior dos ter as piores. honras? Eu Ele foi posso falar. lançado, 9 meses só depois do 2, né? É isso que eu ia comentar. O meu primeiro comentário. Eu acho que eu nunca vi isso. Deve ter algumas outras franquias de terror, mas 9 meses depois do segundo filme só é surreal, né? Já em 91 sai Brinquedo Assassino 3. Só que hilariamente com uma história que se passa 8 anos depois. Então. Ai, que erro, gente. Nossa, esse filme ele é todo errado, né? A empresa, novamente, nunca lembro o nome. A empresa de brinquedos, ela resolve construir uma nova linha dos bonecos Good Guy, né? Mesmo após eles quase falirem por causa deles, então, novamente, que diabo de empresa é essa? Mas, eu tenho um sentimento muito conflitante com a cena da fábrica reabrindo, né? Porque. Ah, eu gosto dessa cena. Mas, Felipe, quando tu para pra pensar, ela não faz nenhum sentido. O Toda a que faz sequência é sentido muito nessa boa. franquia, Mas, Samuel? O que faz Samuel, sentido? veja. Tudo que você disser que não faz sentido, eu vou dizer. Estamos falando de um filme de um boneco que é possuído pelo espírito de um assassino. Pronto, derrubei teu argumento, não Nossa, faz mas sentido. cara, nem. Não, eu não consigo aceitar. Porque a fábrica, ela tá lá. Ela tá fechada há 8 anos. 8 anos, é. Quando reabre, tá cheio de telha de aranha, tá tudo sujo, tá imundo. Tudo sujo, tudo imundo. Imundo, imundo, imundo. E eles começam a fabricar os bonecos desse jeito. Eles só dão play, eles só dão work, eles só apertam um botão vermelho e tudo começa a funcionar. Aí vem o diacho de um gancho e pega o trambolho, o grudento, nojento, que é sem o cabeça. Chuck, sem cabeça, aí enfia as garras do gancho e sai sangue. E aí ninguém nota, meu Deus, não chamaram uma faxineira pra limpar o carro dessa fábrica. Aí joga, nem joga, né, é porque o sangue tá escorrendo, ele passa, e aí ele passa por um tonel, pelo tonel de plástico que vai dar a forma do Chuck. Enfim, gente... Não é assim. Eu sei que os Estados Unidos é um país muito bagunçado de instituições que não fazem seu serviço de controle correto. Mas eu tenho certeza que nenhuma fábrica poderia abrir dessa maneira. Pois. Aí você vai falar, ah, é um filme sobre um boneco assassino. Eu aceito o boneco tranquilamente. Eu não aceito a falta de normas. É tipo, ah, vai acontecer um acidente no primeiro dia, eles nunca vão ter aquela plaquinha de estamos sem acidentes há tantos dias, nunca, vai ter. Mas Samuel, a cena, ela é boa. Visualmente ela é muito bonita. Mas sabe o que foi? A faxineira não quis ir, porque ela leu no jornal que era possuída e tal, aí ela disse, vou nada, aí disseram, bota pra rodar desse jeito. Eles não tinham dinheiro pra pagar a faxineira, não, eles tinham que corporação que é essa? Trabalhar. Não, peraí, não tem dinheiro pra pagar a faxineira, eu vou continuar nesse tópico. Essa empresa, não, essa indústria tá fechada há 8 anos, ela deve ter matado o trabalho, porque essa indústria tava fechada há 8 anos, qual é a empresa, a corporação que vai manter uma unidade sua fechada por 8 anos? Se não é deles, se é terceirizado, se foi alugado, eles estavam pagando aluguel de tudo isso por 8 anos só pra juntar poeira. Gente, olha como essa cena não faz sentido. Mas é bonita. É bonita. Mas pronto. Eu tenho ódio dessa cena, porque... É por isso que essa porra dessa empresa vive falindo e voltando. Samuel, se todo o problema fosse essa cena, ao analisar o terceiro filme, essa cena é o a melhor que mais coisa do faz filme. Sentido. Porque o Andy, agora com 8 anos, ou 8 anos depois, com o quê? 16 anos, sei lá, vai bater numa escola militar. Que, se no primeiro e no segundo filme você tinha personagens que não eram caricatos, que eram bem construídos, aqui é o contrário. Aqui você tem os arquétipos dos arquétipos dos arquétipos de uma escola militar dos anos 90. Então, assim, é superior gritando... gente sendo um nerd coitado de óculos, sendo humilhado, e por aí vai. A mãe do Andy, ninguém sabe se ainda tá internada, se não tá, mas ele vai bater nessa instituição. E aí o Chuck, Samuel, se a cena da fábrica lhe incomoda... Bom, fizeram o novo Chuck, deram pro dono dessa empresa que não contrata a faxineira, e aí o cara, o dono da empresa, o Sr. Sullivan, está no escritório dele. E o Chuck vai lá, mata o Sullivan, tudo bem. E o que é que o Chuck faz? Minha gente, 8 anos depois. Ou seja, se temos um intervalo de 8 anos, estamos em 1990. Então o primeiro e o segundo filme estavam ali no começo dos anos 80, não é? Mas o Chuck se senta em um computador do escritório, digita Andy Barclay e aparece a ficha de Andy Barclay. Eu acho que os computadores em 8 anos evoluíram. Minha gente, se eu passar um ano sem mexer no computador, se eu for pegar um modelo novo, eu não sei mexer. Mas o Chuck sabe. E aí ele descobre tudo e se empacota e vai bater na tal escola. E aí... O que acontece é que, assim, o filme, ele é chato. Eu acho que o principal problema do Brinquedo Assassino 3 é que ele é um filme chato Você não se importa com os personagens. E eu vou deixar pro Samuel falar essa parte, porque eu sei que ele quer. Tem um dos personagens mais chatos da franquia inteira. E olha que não chegamos ainda na noiva de Chucky. Vai, Samuel, fala. Porque, como o próprio Felipe falou, né? O Chucky volta e vai atrás do Andy, né? Que é o que ele sabe fazer. O Andy tá com 16 anos, enfiado nessa escola militar. Está lendo Playboy. Muito dessa sua bizarra, inclusive. Parece, sei lá, escola militar inglesa. Não parece nem que tá nos Estados Unidos. Ela tem um ar muito estranho, essa escola. Não parece nada a realidade das escolas militares. Mas, enfim. E aí, quando o pacote com o Chuck chega nessa escola, um dos militares lá diz. Tá passando uma outra criança chamada Tyler. E aí diz: Ó, pega isso aqui e leva pro Andy. Aí o Tyler pega a encomenda, né? Que é uma caixa enorme, e vai. Só que o ridículo. E aí você já começa a pegar o olho desse garoto aí. Porque o que é que ele faz? Ele abre a encomenda dos outros. E o que é que o Chuck faz? O Chuck pula em cima dele com um grito, né? Ah! Só que aí ele diz: Who the fuck are you? E aí, tipo, o problema, e é um dos problemas, inclusive, desse filme, é que o Tyler, por algum motivo não muito explicado, ele é fã do Good Guy, do boneco. E ele fica maravilhado com o Chucky. Ainda mais esse que tem tanta personalidade, né? Então, e aí quando como o Tyler. E aí nós vamos para um outro furo de roteiro. Como o Tyler foi a primeira pessoa que o Chuck se revelou, ele percebe que ele não precisa mais da porra do Andy. Então. E aí é furo de roteiro porque ele tinha se revelado pro CEO, né? Então. Verdade. Enfim. Um detalhe é que esse filme é disparado mais violento dos três da trilogia inicial, né? Tem a morte do caminhão de lixo, por exemplo, é bem claustrofóbica, é bem violenta, bem puxada. E esse Chucky puto, ele começa a matar todo mundo, né? Porque, enfim, ele tá com raiva, o Wayne tá tentando. E o filme, no geral, ele vira uma brincadeira de esconde-esconde. Por quê? Tá o Andy atrás do Chuck, o Chuck tá atrás do Tyler, e o idiota do Tyler tá adorando tudo porque ele é fã do boneco. Nossa, sem falar que, como mais uma vez o Felipe falou, tem personagens insuportáveis. Tem um cara que faz bullying com o Andy, que é um pé no saco. Inclusive, a cena é ótima. Porque tem uma hora que o Andy tá confrontando o Chuck dentro do quarto dele, eu acho. E aí, o Andy cai matando em cima do Chuck, dá porrada, dá porrada, dá porrada. Aí esse cara que faz bully com o Andy abre a porta e diz: Ei, bicho, que porra é essa que tá fazendo? Tá batendo no boneco. Ele pega o boneco no colo e vai embora. Eu, tipo, porra! What the fuck, velho? Boneco é nem teu, velho. Todo mundo que não é pra ser o dono desse boneco fica se metendo na porra do boneco. O Tyler, o menino que faz bullying. E aí. Não, o Chuck tá matando um monte de gente, mata um oficial. Nossa, a pior cena, a pior morte da franquia inteira tá nesse filme, que ele mata um coronel do exército. Mas como é que ele mata esse coronel do exército? De susto. Só de ele aparecer na frente do coronel, o cara teve um ataque cardíaco e morreu, caiu, morreu. Nem ele Ele. acredita. Ele fala, tipo, não, Isso. você tem que estar tá brincando. E aí ele mata o cabeleireiro da escola, que é uma pessoa extremamente estranha, diga-se de passagem. Sim. Ele tem um prazer muito bizarro em cortar o cabelo dos meninos. Enfim, ele mata ele numa Mas morte é, muito mas é. grotesca. Ele tem um prazer assim, um desejo. É bem estranho. É, bem Pra estranho dizer o mínimo, mesmo. é bem estranho. E aí, as coisas novamente, aquela situação, né? Tá um monte de morte acontecendo, um monte de gente morrendo, mas vamos agir na escola como se nada estivesse acontecendo. E do nada, muito do nada, rola uma tal de uma gincana militar. Que aí são dois times e tal. E o Chuck sequestra uma menina. E ele vai fazer exigência para pegar essa menina. Vai pedir o Tyler, né? Porque ele quer botar agora a alma dele no corpo do insuportável do Tyler. Deveria ter colocado. Mas enfim. E aí, eu acho que o grande destaque que eu gosto dessa cena, desse momento da gincana militar, que é ruim pra caralho. Mas o Chuck, as crianças, elas estão com armas de verdade que atiram bolinhas de tinta, paintball. Só que o Chuck troca, ele coloca balas de verdade nas armas. Então, aí tem uma hora que os times começam a atirar um nos outros e aí as balas atravessam as crianças. Então, esse é um momento assim. Um dos raros momentos ok desse filme. É um dos momentos aterrorizantes. E tem a cena da granada, que é horrorosa. Ai, Um sim. moleque mala do Ai. caramba, que aí todo nerdzão, bobão, aí o Chuck tá puto já com aquela criançada nojenta do caralho. Com razão, nunca dei tanta razão pro Chuck como nesse filme. E aí ele joga uma granada, quer saber? Foda-se, né? Ele joga uma granada. E aí esse garoto nerdola, ele se joga em cima da granada e se sacrifica, tipo a cena do Capitão América. Enfim. Por que ele faz isso, Samuel? Por quê? Por quê? Por Ah, quê? não Por lembro, quê? Felipe. É Diz pelo aí. The Power of Love. Isso, que ele é muito amigo do Andy, ele gosta pra caramba do É. Andy. Friendship never ends. É, muito é boiola, enfim. Mas Desculpa, é mas foda. Ai, é esse personagem. Porque ele descobre, né? Quando o Chuck mata o cabeleireiro, que eu gosto dessa cena também. Mas esse menino chega para cortar o cabelo e o Chuck tá lá, acabou de matar o cara. E aí o menino trava, é. fica olhando pra cara do Chuck, até que o Chuck faz bu! Aí o menino Bu. sai correndo. Eu amo. E aí ele não conta pra ninguém. Porra, velho! Sabe, o Andy pergunta: você achou o Chuck, né? Ele: não, tenho nada pra te falar. Velho, tinha mais que morrer mesmo. É, não, todo mundo que morreu nesse filme morreu com gosto. Não, e o pior de tudo é que assim, se nós adorávamos o Andy Barclay do 1 e do 2, o do 3 é um É saco. insuportável. É insuportável. Porque, obviamente, como teve o pulo do tempo, né, de 8 anos, eles demitiram ou não contrataram, sei lá, o Alex Vincent e chamaram um ator novo, assim, com 16 anos, para fazer o novo Andy Barclay. E é o Andy Barclay mais chato e sem personalidade. É um tal de Justin Wallin. Prazer, Felipe Falcão. E assim. Você não dá a mínima pra aquele personagem, que tecnicamente é uma trilogia, mas que você conheceu agora. Então, enfim. E aí, claro, vamos. Se a batalha do segundo filme foi o final do Senhor dos Anéis, a batalha épica do terceiro é Os Vingadores, Ultimato. Porque eles estão num parque de diversões. E aí Felipe, eles entram. Oi, oi, só pra oi. falar que, tipo, inclusive, eles estão fazendo tudo aquele exercício militar, gincana militar, que eles estão se matando porque o Chuck trocou as balas. E aí, do nada, aí o Tyler consegue fugir, e aí, do nada, aparece a porra desse parque. É tipo um circo. Outra É. coisa que não faz nenhum sentido. Por que diabos tem um circo do lado de uma escola militar durante um treinamento militar? Sim, mas Enfim. E aí eles aí vão para eles esse circo. chegam, vão pra aí, só que continua o jogo de esconde-esconde. Eu sei que entram, aí todo mundo do jogo do esconde-esconde, que é essa altura do campeonato, é o Andy, o Tyler e a menininha que o Andy gosta, vão bater no trem fantasma. Quando eles, só que o trem fantasma é o seguinte, você olha de fora, você vê um trem fantasma. Só que dentro, minha gente, é um negócio gigantesco. Tem ventilador industrial dentro do trem fantasma. E aí começa a briga, né, por Nárnia dentro daquele trem fantasma. E o melhor de tudo é que assim, toda vez que o Chucky vai fazer o encantamento dele, o Ade Duen Dambala, give me the power, I beg of you, as nuvens de toda a cidade começam a tempestade com raios, relâmpagos e trovões. E tem uma cena que mostra o parque com esses raios, relâmpagos e trovões, e ninguém tá nem aí no parque, tá todo mundo de boa, sabe? Vai Tranquilo, né? tranquilo, Ninguém tá uma tranquilo. vibe, ei, minhas roupas no varal. Não tá, não tá. É, não, não tá. E aí, no topo da montanha, lá do trem fantasma, o Wayne corta a mão do Chucky e o Chucky cai em câmera lenta dentro do ventilador industrial e é picotado. E o filme acaba com o Andy, inclusive, preso, tá sendo detido. Pronto, Nossa, acabou. é. E o filme, obviamente, foi assim, não foi muito bem recebido. Eu não sei quanto foi de bilheteria, mas assim, o filme foi bem chato. Foi uma E vamos nicharia, 20 lembrar, milhões. pronto, foi uma mixaria. E vamos lembrar o seguinte, pessoal, 1991 já é um período de declínio dos slashers. Então assim, já tava todo mundo ruim. Não era uma exclusividade do Chucky. E aí Chucky entra em estado de hibernação. O que é que acontece? 96 é lançado Pânico e, além de criar toda uma série de produtos parecidos, também vai reviver muita franquia antiga. E é aí que Chucky, ou melhor, Don Mancini diz: opa, acho que está na hora de sair da hibernação. E aí podemos ir para o próximo? Ou alguém tem mais algo para falar sobre esse filme tão interessante que é o terceiro? Eu só quero complementar o Brinquedo Assassino 3. Você falou muito bem da batalha final, que é nível Vingadores Ultimato. Tem uma cena que é o Chuck, ele leva o Tyler, o caralho do Tyler, como eu odeio esse garoto, para o topo de um brinquedo, alguma coisa assim, meu É amigo, o que é topo tipo da uma montanha. montanha. É. O que não, nossa senhora, que parque bem estruturado. Mas enfim, aí ele tá lá começando o ritual e o Andy começa a escalar a montanha. Eu sei que essa cena parece que ela é interminável. Minha gente, Inclusive é com o Frodo Andy, subindo na é montanha a para Montanha da destruir o Perdição. anel. É, e É. aí, inclusive com o Andy escorregando. Cara, e ainda assim, não deu tempo do Chuck fazer o ritual. A dedo embalar. Ele fez rapidinho, né? Quando ele foi Não, assumir o isso! boneco. Isso! Nos dois primeiros filmes, era duas frases, um raio, um relâmpago, pronto, tá feito. Nesse, meu Deus, ele tava recitando a Bíblia, ele, não, ele tava lendo o livro todinho e não terminava nunca. E o Andy lá embaixo, e escorregava, começava tudo de novo. Nossa, Que filme ruim. essa batalha, olha, pelo amor de Deus. Mas Trabalho. sim, ó. Aí vamos, o pobre da decadência começou, deu uma era de decadência pro pobre do Chuck, deu uma assim, ficou desanimado, se sentindo sem ideias. Ai, deixa Até só. que. Teve mais uma coisa. Tem, assim, o primeiro filme saiu, ainda não se sabia, né? Qual seria o sucesso, quanto dinheiro vai dar isso aqui e tal. E o Don Mancini, tipo, ele tem muitas ideias, né? E aí, por exemplo, no primeiro filme, a batalha final do primeiro filme era para ser na fábrica. Não deu para fazer ali, jogou pro segundo. É, aquela cena na Maldição de Chucky, tem uma cena num tribunal, né? Aquilo era Sim. para ter sido o começo do segundo filme e a pessoa que está sendo julgada seria a mãe do Andy. Acabou que não rolou também. No terceiro, a intenção do Don Mancini era para ter colocado já os múltiplos Chucks já nesse terceiro. Também não rolou. Mas eu acho que é legal a gente ver, tipo, todas essas ideias que ele tinha e que ele acaba. Ai, não rolou agora, mas em algum momento, sabe? Ele sempre traz de volta, assim. Ele falou numa entrevista que ele tem um caderninho que ele vai anotando todas as ideias. Acho que ele vai ticando as que já foram, sabe? Legal que ele cria uma baguncinha, mas ele consegue organizar isso depois, né? Pois é, Sim. e sei lá, não sei se. Ele fala que ele não tinha em mente, assim, fazer um Chuckverso, sabe? Mas foi dando tudo muito certo, né? Amém, né? Foi tudo se encaixando. É, exato. Mas acho que então podemos seguir. Felipe, se você quiser começar a Ah, falar eu do quero, próximo. porque este é o meu momento. Manda bala, Felipe. Minha gente, 1998 é anunciado um novo filme do Chucky, que não seria o Brinquedo Assassino 4, mas seria a noiva de Chucky. O que é que acontece? O novo filme, ele é uma sequência, mas ele resolve ir por um caminho bem diferente, até porque o próprio gênero ou subgênero já estava nessa pegada que o Pânico, de certa forma, foi responsável de autoparódia, de uma pegada muito mais cômica. Porque, por exemplo, os três Chuckies originais, eles têm sim seus momentos cômicos, mas eles são nas entrelinhas, sutis, não é um humor com terror. E aí, qual é a premissa da noiva do Chuck? O filme começa com Jennifer Tilly, maravilhosa, ligando para um policial. Na verdade, começa com um policial esperando alguém. E este alguém é Jennifer Tilly, que pagou para o policial roubar da central de polícia as evidências do caso do Chucky, que era considerado uma lenda urbana. E descobrimos que a Jennifer Tilly, na verdade ela interpreta a Tiffany, ela era a noiva do Charles Lee Ray, ou a namorada do Charles Lee Ray. E ela estava desde então louca, desde que o Charles Lee Ray virou Chucky, para ter acesso ao boneco, porque ela queria muito voltar a ter o grande amor da vida dela. Então ela pega o boneco e ela reconstrói de uma maneira maravilhosa com grampeador e cola. E o novo visual do Chucky é maravilhoso, ele todo costurado. Eu adoro aquele visual do Chucky ali de 98. E ela faz o ritual da maneira mais simples do mundo. Ela abre um livro, que parece um livro de receitas, e faz a dedo e dambala, give me the power, I beg of you. Pronto. E não dá certo, ela ainda chuta ele e faz o awake, awake! E nada acontece. Droga. Só que na verdade acontece. Só que o Chucky, ele volta, e ela, e você pegou aquele anel pra mim. Você ia me pedir em casamento. Aí ele faz: você tá doida? Não, eu não ia te pedir em casamento, não. Ah, não sei o quê. Ela fica puta, tranca ele, ele foge e mata ela. E a coisa acontece da seguinte maneira: ele transfere a alma dela, que por algum motivo, depois de morta, ainda está no corpo. Porque assim, ele não transferiu a alma com ela viva. Ele Oi. matou e depois transferiu, ou seja, teve um delay ali para a alma sair, mas tudo bem. E ele transfere para uma boneca. E aí começa essa dupla de bonecos. Ela vai tingir o cabelo, vai ficar loira. Eles precisam chegar em Nova Jersey, onde tá aí um dos pouquíssimos furos do roteiro da mitologia do Don Mancini. É que o Charles Lee Ray foi enterrado com um amuleto. Ele foi baleado e enterrado com um amuleto. E esse amuleto permite que ele possa trocar de corpo com quem ele quiser. A essa altura do campeonato, aquela história de a primeira pessoa que você se revelou foi pro lixo. Assim, você pode trocar com quem? O carteiro. Você olha pro carteiro e faz adedo, edambala. Você troca de corpo com o carteiro. E aí é onde entra a coisa mais chata do filme, que é o casal de protagonistas. Que é um casal muito do chato. E é uma coisa meio Romeu e Julieta, é amor proibido. Eles se amam, mas não podem ficar juntos. É um saco. E a Tiffany pede para eles, esse casal, levar os bonecos para o cemitério de Nova Jersey. Pronto. E aí, a partir daí, é uma grande desculpa para um road movie com alguns assassinatos. E uma das melhores coisas da franquia, que é uma cena de sexo do Chucky com a Tiffany. E assim, apesar de não ser on-screen, ela é meio on-screen porque você vê as sombras fazendo o ato. Minha gente, é bizarro. Esse filme eu acho ele muito irregular. Mas eu acho que ele trouxe um novo Chuck, que era preciso dar uma remodelada para o novo formato ali pro final dos anos 90. E minha gente, eu amo a personagem da Tiffany. Eu acho que era tudo que a franquia precisava. Ela é malvada, ela é divertidíssima. As frases dela são as melhores. E eu acho que Jennifer Tilly se diverte horrores fazendo a Tiffany. O que eu lamento é ter ela pouco humana no filme. Ela basicamente ela tá muito mais boneca. Mas é isso, foi um filme que renovou a franquia, fez sucesso. A direção foi do Ronny Yu, que iria fazer 5 anos depois Fred vs. Jason, que é outro filme que eu amo. E, minha gente, tem problemas? Tem, mas tem Jennifer Tilly, então pra mim bate todos os problemas. Eu acho que é incrível como esse filme ele fez sucesso na época, né? Como o Felipe disse, esse caminho diferente que ele toma, ele assume mais uma questão do humor no filme. Até a cena de sexo é uma coisa bizarra, mas eu imagino que era para ser uma coisa bem engraçada. Ele vai por esse lado e isso atrai muitos fãs jovens que estavam ali na época ali dessa retomada do slasher. E assim, por mais irregular que ele seja, eu acho que uma coisa que é muito interessante no Dom Mancini, ele sabe aproveitar o momento. Ele sabe encaixar o filme, encaixar o determinado filme naquele momento, né? Não que ele dirija, né? Mas ele sabe adaptar, nesse caso, nesse filme, não. Depois ele começa a assumir a direção. Mas eu acho legal isso nele, que ele consegue adaptar o filme no momento. Tirando o 3, que a gente esquece que existe, A Noiva do Chucky é um filme que deu um resultado bem legal, um filme que agrada muita gente. Os personagens, eles o são mais divertidos, né? É legal você ver os dois, a interação entre os dois, assim, a relação entre os dois em tela. É muito legal. E uma outra coisa, Ivo, eu acho que assim, eu acho que ele funciona muito bem porque ele assumidamente quer seguir esse caminho. Sim, Ele não me isso. parece um filme assim meio medroso. Ai não, a gente vai mexer. Ah não, a gente vai botar um humorzinho aqui, mas a gente não pode incomodar o pessoal que gosta de uma coisa mais séria. É tipo, não, estamos no final dos anos 90. Pra fazer dinheiro tem que ser tipo pânico, Sim. então vamos aloprar. Ele é um filme que ele é satírico com ele mesmo, né? Ele se Isso, ele autorreferencia, mesmo. inclusive. Isso o Dom Mancini faz muito isso, né, depois dessa fase aí. E é interessante como que ele vai fazendo as costuras, vai trilhando os caminhos e vai inserindo os personagens na trama muito sem suar, muito forçado. Porque essa relação entre a Tiffany e o Chuck, ela acaba sendo muito bem trabalhada na série. A gente vai chegar lá. É bem legal como é narrado isso na série. Eu Ah, gosto. eu adoro. Esse filme ele é muito bom. Talvez seja o melhor da franquia, mesmo com a boa produção dos outros. Mas eu acho que ele é um impacto, assim. Porque, novamente, o terceiro filme foi um fiasco. O Dom Mancini errou muito com esse filme. Ele ficou bastante desanimado depois desse filme. E aí, ele resolve reunir. Ele resolve reinventar a franquia com a noiva do Chucky. E, cara, o resultado ele foi muito divisível na época. Mas quem gostou, gostou mesmo. Eu gosto disso nesse filme. Quem gosta da noiva do Chucky, gosta mesmo desse filme. Tem uma devoção por esse filme. E justificável pra caramba. A gente tem uma nova personagem, que é a Tiffany, que é Que é um incrível. absurdo. É incrível. Que adição incrível foi. E a gente tem um tom que até então nenhuma outra franquia tinha usado em uma ideia de retorno. O próprio Jason X ele vai vir depois. Então, e ainda assim também não chega aos pés da mudança de tom de A Noiva do Não, Chuck, não. né? E cara, como tem coisa boa nesse filme? Como tem coisa boa nesse filme? Detalhes que eu adoro. Por exemplo, quando a Tiffany traz o Chuck de volta, por algum motivo ela amarrou um namoradinho dela numa cama ali, pra assistir o ritual. E quando o Chuck volta, ele já resolve matar esse cara. E ele mata esse cara com um travesseiro, sufocando o cara. Só que ele sufoca o cara com o peso dele. Sendo que o boneco não deve pesar 2 quilos. Então, tipo. E aí ele tá fazendo piada, ele bulina os peitos da Tiffany, dá uma apertadinha. Cara, eu adoro o humor desse filme. Ele é bizarramente bom. Nossa, ele é um piadista, ele tá fazendo piada de 5 em 5 minutos. Como o próprio Felipe falou, só lembrando que, tipo, nesse filme o Chuck fuma maconha, a Tiffany ensina ele a ser um assassino moderno dos anos 90, porque considera que o método dele é muito ultrapassado. É E porque aí a matar com gente. faca é uma coisa sem graça, Sem uma coisa. graça. Tem que ter toda uma construção, a utilização do espaço. Enfim. E aí tem a melhor piada de todas, que é o momento do motel, que eles matam um casal de bandidos, né? Que roubou o casal que eles estão sequestrando, porque bandido bom é bandido morto pra eles, sendo que eles são bandidos também, né? Mas ok. E aí eles estão na excitação por terem matado esse casal, arrancam suas roupas, começam um vucu-vucu, e aí a Tiffany vira não, né? Ela já tá lá. Vira pro Chuck e fala: "Tu trouxe camisinha?" E ele fala: "Eu já sou feito de borracha." É. Cara, esse Nossa. momento é sensacional, sensacional, sensacional. O ponto fraco mesmo é o casal de vizinhos da Tiffany, que faz a dupla, né, que eles querem agora colocar as almas deles. É muito fraco. O rapaz é horroroso. A menina vai fazer algumas coisas de sucesso depois, né? Mas o Katherine desempenho tá. Heigl, indesejada. Ela foi. Ela fez Grey's Anatomy. Ah, foi, é E aí isso. depois ela se demitiu e tipo, e ela era uma insuportável, assim, ninguém gosta dela. Ah, nossa. Sim. Ok. Tem, Mas teve rapidinho. uma carreira, mas teve uma carreira. Tem. Não, nessas entrevistas com o Dom Mancini que eu assisti, que na verdade são vários, ele é um vídeo por filme, né, que ele fez. São entrevistas de tipo uns 15 minutos. E aí, no da noiva, eles falam muito brevemente, assim, o apresentador e o Dom Mancini sobre esse casal. E aí depois, aí mudam de assunto para outra coisa, daí depois o apresentador volta e fala: "Não, e a gente falou brevemente sobre a Katherine Heigl e já mudamos de assunto." Aí o Dom Mancini: "É, e é como deveria ser." Porra, Tipo, nem ele. caramba! Mas prossiga. Não, e aí eu até esqueci de falar que logo no começo, né, quando o Chuck bota a alma da Tiffany na boneca, eu amo porque tem uma cena de transformação. Porque a boneca, ela tá com Tem, cara. roupa de noiva e com os cabelos pretos. Depois que a Tiffany vira boneca, ela tinge os cabelos, ela bota uma jaqueta de couro e ela bota um lápis divino no olho dela. Ah, esse filme é Verdade. maravilhoso. Já dá aquele pontapé queer, né, na obra mais, que tem um personagem gay, mas ele morre. Morre bem rápido, inclusive. Nossa, então, eu ia falar disso também. O David, eu gosto muito dele. Ele é o personagem, ele é o ser humano esperto desse filme. Sim, ele é E o ele esperto. morre e ele é o primeiro personagem abertamente homossexual na franquia, né? E em todos os filmes depois vai ter pelo menos um personagem homossexual e nenhum vive. Eles só vão viver na É. série, sabe? É muito triste. E aí tem. Aí, como o próprio Felipe disse, esse filme, por mais maravilhoso que ele seja, clássico cult hoje. Ele é muito irregular e o final ele é bem zoado, principalmente porque eles chegam, né, até o ponto em que o Charles Lee Ray foi enterrado, o Chuck pega o colar, só que aí a Tiffany bizarramente resolve que não vai matar o casal de jeito nenhum, não vamos fazer isso, é maldade, fez maldade o caminho todo, e aí no final resolveu mudar de ideia. Enfim, aí a batalha entre os dois bonecos, praticamente, né? Chega a polícia Que é também. bem fraca, assim, no É, bem final, bem fraca. fraco. Não tem naquela a cena zona, não. Não Foi tem, bem nada épico chatinha. aqui, Não não é tem nada não, tem não. épico. É bem esquecível, inclusive. É. Ah, a Tiffany é torrada, o Chuck é baleado e jogado no buraco da própria cova dele. Que preguiça, né, minha gente, balear Foi. o Chucky. E Pois é. Mas. aí, só que aí, quando a gente tudo acaba, né? Então a gente tem o grande gancho para o próximo filme, que é o corpo da Tiffany começa a se contorcer e de repente sai um bonequinho de dentro dela. Ela dá uma luz a um bebezinho. Então, que inclusive casa com a porcaria da piada do motel, porque afinal de contas a camisinha teria feito diferença. Sim. Teria. Mas teria evitado, impedido que tivéssemos acesso a um dos melhores filmes. E sim, eu amo o filho de Chucky, que eu acho que é de pronto, se a noiva de Chucky é divertido, porém irregular, eu acho o filho de Chucky declaradamente divertido. E para mim ele é tão divertido que eu não consigo encontrar problemas naquele filme. Aquele filme é maravilhoso, porque ele inclusive ele traz de volta a Jennifer Tilly interpretando ela própria numa versão divertidíssima, divertidíssima. O que é que acontece? Eles estão fazendo um filme em Hollywood sobre Chucky e Tiffany, que a essa altura do campeonato são mais uma vez lendas urbanas. E o que é que eles estão utilizando? Os bonecos reais utilizados, encontrados no cemitério em Nova Jersey no final do quarto filme. E a Jennifer Tilly é contratada para fazer o papel da Tiffany, só que ela está revoltada porque ela já foi uma atriz indicada ao Oscar e está agora fazendo filme com um boneco. Que coisa decadente! Então, assim, já começa. Eu já acho divertido a partir daí. Acontece que o bebê que nasceu no final do filme anterior, ele cresceu ignorando a sua existência. E ele mora na Inglaterra, não é isso? Ele foi bater na Inglaterra, onde ele é utilizado em um show como se fosse um boneco ventríloco. E ele tem sonhos onde ele mata as pessoas, ele acorda assustado, mas ele tem um bom coração e ele só quer fazer o bem. Ele descobre que estão fazendo este filme. Não se sabe bem ao certo como, mas ele se envia para o estúdio. Quando ele chega no estúdio, ele encontra o Chuck e a Tiffany, que ainda estão mortos, e ele diz: "Ah, eu achei um amuleto. Deixa eu ver o que é que tem escrito no amuleto. Adê do embalar." Puff! Chuck e a Tiffany acordam, minha gente, sério. Eu acho que esse nem teve nuvens e trovões, foi só ele lendo. E aí, o Chuck e a Tiffany percebem: bom, estamos em Hollywood. Vamos agora pegar algum casal de astros de Hollywood e transferir nossas almas. Só que aí existe o problema, que é o filho ou a filha, porque o filho de Chuck é, na verdade, gênero fluido. Ele é Glenn, mas também é Glenda, e ele não sabe o que ele é. Mas ele sabe que não quer machucar as pessoas. E começa uma DR familiar que acompanha o filme, que é maravilhosa. E nisso, a Tiffany boneca se apaixona pela Jennifer Tilly, atriz. Então eles vão atrás da Jennifer Tilly, que é o estereótipo da atriz decadente. Então ela sai do estúdio e fica todo mundo: "Jennifer, qual é a sua idade? Quanto você pesa? Você tem problemas com chocolate? Não sei o quê." E aí começam as mortes. Minha gente, esse filme é divertidíssimo, divertidíssimo. E tem para algumas falas que até hoje eu embolo de rir. Até que a Tiffany boneca tem a brilhante ideia de fazer uma gravidez voodoo na Jennifer Tilly. E ela sequestra nela, engravida, faz uma inseminação artificial para nascer o Glenn e a Glenda. Minha gente, o filme só melhora, só Felipe, melhora. Felipe, só Oi, oi, oi. interrompendo rapidinho, desculpa, mas esse momento da gravidez eu preciso falar. Que a cena é muito boa depois que ela faz a inseminação. Porque aí ela volta, É a Tiffany volta maravilhosa. pro sótão onde tá o Chuck, aí o Chuck tá puto, porque ele fica, sim, a gente vai ter que ficar aqui 9 meses esperando. Aí ela, não, é uma gravidez voodoo, vai se É resolver rapidinho. acelerada. Ela é acelerada. No dia seguinte, a Jennifer já tá com 7 meses. Menino, no dia seguinte, não. Na mesma cena. Ah, sim. Na mesma cena, ele fala assim: é acelerada. Aí o Chuck bem usado. Mas ela é acelerada quanto? Aí corta pra Jennifer Tilly acordando, dando um grito. Aí corta de novo. Aí o Chuck. Ah, sim. Só que aí, essa cena é maravilhosa, porque a Jennifer Tilly liga pra secretária, que a secretária tinha dito: ah, você está se vendendo. Porque assim, a Jennifer Tilly está desesperada por um papel. Aí ela quer fazer um musical na qual ela vai interpretar a Virgem Maria com um diretor que eu não lembro quem é. É um rapper. Aí a secretária diz: você está se vendendo por um papel, você vai transar por um papel. E para fazer a Virgem Maria, você vai pro inferno. Aí a Jennifer Tilly demite a pobre da secretária. Aí quando ela liga desesperada pra secretária e fala: John, você estava certa. Deus está me punindo. Eu vou pro inferno. E a secretária: o que é que você está falando? Aí ela: eu estou grávida. Só que tipo, a secretária tinha visto ela tipo 2 dias antes. Ela não tava. Só que aí a Tiffany entra na ligação. E começa a dizer: ah, o bebê não é de fulano, não sei o quê. Aí as duas começam a. E a Jo, mas você tá falando assim? E ficam as três falando. Aí o Chuck bota um pano na cara da Tiffany, da Jennifer Tilly, que começa a gritar, só que a ligação ainda tá rolando. Aí a secretária faz: Jennifer, eu estou ouvindo você gritar! Aí a Tiffany, se fingindo de Jennifer, faz: não, não, não é nada. Ah! Tá passando Ligadas pelo Desejo na TV. É uma cena que a atriz está me masturbando. É uma versão estendida. Eu vou desligar. Minha gente, essa cena é maravilhosa. Maravilhosa. E tem a questão do eles fazem a gravidez porque tipo o Glenn Glenda, que a gente fez inclusive o nome no começo, né? É. É, ele não tem genital e ele mesmo não sabe dizer se ele é menino ou se ele é menina. E Ah, aí peraí, Samuel. Tem uma cena maravilhosa que quando. Porque estão tentando. Mas o que é que você quer ser? O que é que você prefere? Aí ele diz assim: eu posso ser os dois. Aí a Tiffany para e faz: olhe, algumas pessoas. Aí o Chucky: não, não, não pode. ainda fica isso, né? Porque a Tiffany apoia, de certo modo, mas e aí eles ficam divididos, né? Porque o Chuck quer um menino e a Tiffany quer uma menina. E a gravidez meio que vai servir para, como nas palavras do próprio Chuck, para a natureza definir. É. Só que o que acontece? Nascem gêmeos, os bebês. E aí temos alguns momentos muito bons no final também. Enfim, pode continuar, Felipe, se quiser me falar. Não, não, eu acho que é isso. É, no final do filme, a Tiffany boneca, ela consegue transferir a alma dela para Jennifer Tilly. Só que aí, neste exato momento, Chuck mata a Tiffany boneca. O que também é muito estranho, porque se a alma já estava na Jennifer Tilly, por que é que a Tiffany se despede de Glenn Glenda? Enfim. Aí, chateado porque o Chuck matou a Tiffany, o Glenn Glenda mata Chuck. E aí o filme meio que acaba, mas vai para Golpes um de tipo jiu-jitsu. golpes de jiu-jitsu. Aí vamos para um epílogo, onde a Tiff, passaram-se 5 anos, a Jennifer Tilly está muito feliz, e existem dois filhos, o Glenn, que é bem calminho e tal, e a Glenda, que parece a Wednesday Addams. E aí descobrimos que a Jennifer Tilly, sim, ela é a Tiffany transferiu a alma dela. E o filme acaba assim, vamos ver o que é que vai dar. Ele não tem assim um final com uma ponta para um próximo filme, mas ele, digamos, fecha esse arco. Vamos destacar uma coisa muito importante também, gente, que John Waters está nesse filme. Ah, Aí eu ia falar isso, mas pode Sim. E falar. amando estar também, claramente. E é isso que tem a cena da Britney Spears falsa. É verdade. Ai, Olha, é nesse o Chuck maravilhosa! pega o volante, Samuel. Ele não consegue Ah, fazer ele não precisa tudo. que alguém leve ele. Exato. Ele O finalmente tirou a Glenn carteira. fica lá no, fica nos É. pedais e ele fica no volante. Oops, I did it again. É muito Maravilhoso. boa essa E é o cena. primeiro filme, minha gente, que tem a direção do Don Mancini. Do próprio Don Mancini, exatamente. Isso. Eu queria fazer uns comentários em relação a esse filme, porque ele foi bem divisor de águas novamente, né? Assim como o filme 3 foi um divisor de águas para a franquia, o filme do Chuck vai ser para a franquia novamente, mesmo só depois de um segundo, digamos que nesse segundo momento, só com dois filmes. Porque o Don Mancini, ele escreveu o roteiro do filho do Chuck logo após A Noiva do Chuck. Ele ficou muito empolgado com o resultado da Noiva do Chuck e ele foi escrever o filho do Chuck. Mas demorou 5 anos para ele conseguir fazer esse filme. E o motivo foi extremamente claro. A Universal leu o roteiro e deixou claro que não queria fazer o filme porque ele estava muito gay. Então, toda a questão do Glenn Glenda, né? A não binaridade dele é inclusive um tema não nada muito falado na época em grandes produções em médias ou pequenas assustou o estúdio, né? Então eles disseram, não vai rolar a partir do que tu tá querendo fazer. É interessante como esse filme ele envelhece super bem, né? Ele funciona super bem hoje. Você entende muito do que o Don Mancini quer falar na época, quis falar na época, ele quis trazer toda uma discussão que até hoje a gente não encontra muito. Mas ao mesmo tempo, na época, não sei. Eu não sei dizer. O filme é bem regular, eu considero. Eu gosto mais da Noiva do Chuck do que do Filho do Chuck. A questão do drama familiar é bem engraçado, mas a questão do arco da própria Jennifer Tilly tem uns momentos assim. O próprio aquela questão do chofé que depois que mata o diretor de cinema eles querem porque querem transferir o corpo do Chuck agora pro motorista da Jennifer, e tem todo um arco de que ele ama ela. E, meu Deus, aquele ator é péssimo. Ele é muito ruim, ele é muito ruim. Pobre. E até ele morrendo é horrível, parece a Maria Cotlon no Dark Knight Rises. Enfim, é um filme. Como esse filme é legal hoje, sabe? Eu não gostei dele na época, não, mas eu não entendi realmente o que ele queria transmitir. E hoje eu adoro esse filme. Ele é muito legal mesmo. E Samuel, eu acho que ele faz essa discussão da questão da sexualidade, não binaridade, enfim. Eu acho que ele faz de uma maneira muito, muito boa, sabe? Ele não parece cair em uma questão assim de É um uma clichê, né? discussão, de um clichê. Ele parece. A discussão que ele se propõe a trazer. Eu acho que ele faz isso muito bem. Há 20 anos atrás, hoje, claro, existe um foco maior nisso. Mas assim, não parece clichê, não parece forçado, não parece ridicularizar, porque poderia ter sido uma coisa de ridicularização. Eu acho bem interessante assim essa questão do Glenn, da Glenda. O próprio personagem Glenn ele é muito rico, né, nessa construção de que ele tá ali para se entender. Ele precisa dos pais dele nessa construção, mas ao mesmo tempo o filme é sobre ele se entender. E assim, outra coisa que eu amo nesse filme, e aí eu amo pra caramba, é o fato de que o Chuck finalmente aceita que ele é melhor sendo boneco. Que Ah, tipo, é ele verdade. desiste, ele diz: foda-se, eu não quero mais lutar minha alma em corpo humano nenhum. Eu sou ótimo boneco, eu sou reconhecido, estão fazendo filme sobre mim, então eu não preciso entrar mais num corpo humano. E aí, inclusive, é o um motivo, né, basicamente, da briga com É porque a Jennifer Tilly, que a Tiffany a Jennifer quer, Tiffany quer. ainda quer ser humana de novo. Ela e o filho, filha. Mas enfim, a recepção desse filme foi mega negativa, se eu não me engano, é o que tem no Rotten Tomatoes, é o que tem a nota mais baixa. E fez míseros 25 milhões na bilheteria. Eu acho que a produção custou um troco de pão, porque é bem. Olha, o Dom Mancini, ele fez assim nas coxas esse filme, ele fez nas coxas mesmo. A própria cena de luta do Glenda contra o Chucky é muito ruim, é muito mal feita. É engraçada. E tu gosta por causa disso. Mas no geral ela é muito mal feita. Os efeitos especiais são péssimos, assim. É, mas ainda tem algumas boas mortes. Tem ótimas mortes mesmo. A do John, a da Britney. Quando o Chuck mata a Britney, ele fala: Oops, I did Oops, it I did again. it É. again. Isso é muito bom. Demais. Ai, gente, esse filme é sensacional. Sensacional. Fala galera, aqui é o Mal. Eu tô editando esse episódio aqui. Esse episódio ficou grande e super legal. Então a gente decidiu dividir em dois. Então tô fazendo um finalzinho aqui pra vocês. Não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, não esquece de ajudar o Boca do Inferno se você puder. E nos vemos no próximo episódio que continua falando sobre a franquia Brinquedo Assassino. Valeu!